Alto Romeu, tudo bem? Pra mim consta 5 aqui. Aqui no pátio 3, mesmo, né? Tá, afirmativo, pátio 3, posição 5. Salvador, TAM 3152, informação é Bravo, 270 Maceió. O 3152, eu tenho aqui o 330 Maceió, aceita ou quer que coordene outro nível? De preferência a gente solicita para coordenar, porque está muito turbulento acima do 300, senhor. Ok, então aguarde na escuta que eu vou coordenar. Grato. 9230. Puxa, 9258, deixa para 3000 pés, altímetro 1019. 3000 pés com 1019 no altímetro, puxa, 9258. Localizador 643, desloca 1-0. Gol número 643, completa final, torre 1-8, decimal, meia dúzia. 18-6, 643. 3-5-3-4-4, autorizado para o nosso procedimento ILS X-Way, pistão no 0, desceu para 2.000 pés, reporte estabilizado. Desce 2.000 com procedimento autorizado, reportará estabilizado. 5-3-4-4. Salvador, gol no 643, ILS Whisky, baixou e travou, visual. Sexta está autorizado, pouso, Ventura 60 graus, 8 nós, pista 10, 643. 643 tem livre pouso na 10, 643. Vamos seguir 2 para cópia. Pronto, cópia, prossiga, 3152. Autorizado, nível 1 no correção nível 270 para Maceió, via pelo ISC 58, decola da 1-0 curva esquerda, saída Tuca, Jamo e depois veio direto Maceió, aciona 5420 e o controle 120 decimal 8. O 3152 copiou 270, decolando da 10 com curva esquerda pela pelo ISC 58, copiou Tuca, a segunda posição não. Depois direto Maceió. Puca, Papau de Flávio Xalhafa. Puca, Jamo, depois direto, ok? Afirmativo, Puca, Jamo, depois direto. 5420 transponder, chama após 1208. Correto, chama para acionar. Chama acionamento. estabilizou o visual, 5344. Completa sinal, reduza para a velocidade da aproximação, torre 118, sinal 62. Reduz approach, 18,6 agora, até daqui a pouco. Até. Torre Salvador, boa noite, OTRIP 5344, final visual. 7 trip avistado, final, aguarde autorização e pouso. Na escuta. Alô 01, no táxi à direita, Alfa e Juliette, botão 3, já me escuta. Alfa e Juliette, botão 3, você escuta. Trip 5344, livre o pouso, pista 10, Ventuno 50 graus, 8 nós. Ciente, livre pouso 5344. Salvador, boa noite, Gol 1805, ciente da Bravo, autorização Natal. Quem ciente para Natal, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado, para Natal, nível 370, via Pêndulo 10, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo e depois Zipar. Aciona 5414, controle 208. É, provavelmente log 3 mil pés. 1-0, decola da 1-0 com curva esquerda na Puca, transição Jamo, após Jamo direto de Zipar. Transponder 5414, Salvador 1208 do Gol 1805. Correto, chama para o acionamento. Chamará 1805. Torre, Santos 6152, posição 612, puxa acionamento. 612, estou autorizado, chame táxi. Chama para táxi, Santos 6152. São 3891, desça para 2 no pé, reduz a velocidade 1709. Para o localizador, esquerda proa 140, reposta estabilizado. Esquerda 40, 2000, autorizado para o procedimento de decisão para 1709. Autorizar o localizador, chamei 6258. Chamei 6258, passou do 1, chama agora a torre 118, decimal 612. Oi, chamei, é boa. Oi, boa noite, acionário 6258. 6258, boa noite. Avistado, continue a aproximação, informe com cheque de trem, 150 graus, 10 nós, 6258. 6258, sim. 8805 no posição 01, pronto para o pushback acionamento. Ok, aguarde para o pushback acionamento. O voo no 805, temos uma aeronave no 612 que vai iniciar o táxi no momento, ok? Aguarde para o push. Positivo, ordem. Para ingresso, na Juliette, sobre 5344. Mantenha a posição antes da Juliette, 5344. O seu portão se encontra ocupado, aguarde para ingresso no pátio. Entre na posição, 5344. Puta final vai estar travado, será 6258. Livre pouso, 160 com 89. 6258. Livre pouso, será 6258. 18. Centro 152, chamado para início de táxi. Porto Salvador, Centro 152, são táxi no 57, 2 horas e 30, Natal. Táxi autorizado, ponto de espera no zero, reporte pronto para decolagem. Centro 152. No ponto de espera, reporte pronto. Centro 152. Porto Salvador, Centro 381, avião está passando externo, baixada travada. Continua a aproximação, aguarde pista livre, 3891. Escuta. Voo 805, coordena com a equipe de solo, assim que a aeronave da TAM passar, liberar a retaguarda, está taxando para ponto de espera, dando zero, execute seu pushback em farm táxi no 805. Gente, após a aeronave da TAM em coordenação com a equipe de solo, inicia o voo no 805. Chané, 6258, solo 08, libere pista direita e tem táxi autorizado via interseção Alfa. Taxui Alfa, Kilo, passando pelo interior do pátio 13, reporte para ingressar no pátio principal, o Xaner 6258. Ok, entendi, táxi Alfa, Kilo, interior do pátio, você precisará para ingressar. Perfeito. Trip 5344, informe que seu portão será o de número 101, que vai ser no momento liberado pela aeronave da Gol, que vai iniciar o pushback, ok? Aguarde para ingressar. Aguardando para ingresso, 5344. Centro 3891, tem pouso autorizado no 0, 160 graus, com 8 nós. Pouso no 0, 3891. Torre, o TAM 3152, ponto de espera pronto. A linha mantém cabeceira no 03152. A linha mantém 10, TAM 3152. O Gol 805 pode executar o pushback, já está liberado. Sim, vai iniciar, 805, obrigado. Gol 891, seu solo zona 1, libera à direita, vai fazer seu táxi via Alfa, Kilo, passando pelo interior do pátio 13, reporte para ingressar no pátio principal, 3891. Alfa, Kilo, pátio 13, 3891. Entre 152, livre decolagem 10, 150 graus com 109. Livre decolagem, entre 152. Canerme 258, pode ingressar no pátio 1 via. E prosseguir para o portão 11, 11, o Xaner 6258. Está livre de ingresso, vamos direto para o 11, o Xaner 6258. Obrigado, boa noite. Portão 3891, pode ingressar na parte principal, seu portão 612. Autoridade, portão 612, 3891. Portão 3152, decolou a Zona 3, chame controle, 1208, uma boa noite. Zona 208, uma boa noite, senhor, 3152. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3152. TAM 3152, bom dia, contato radar na decolagem. Tudo para o nível 270 na saída PUCA. 270 PUCA, TAM 3152. Controle, boa noite, WebJet 5899. WebJet 5899, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste altímetro no 08. 18-19-050, poderia autorizar a proa de TAP da presente? Autorizado. TAP, obrigado. Controle, o TAM 3152, voando proa 075 por cerca de 10 milhas para evitar formações. Autorizado, são 3152. 3152. Gol 1805 para o táxi, 160 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia, alterna Fortaleza. Táxi autorizado, ponto de espera 10, reporte pronto para decolagem, gol 1805. Ciente, livre táxi, ponto de espera, chamada pronto, 805. O trip 5344, ingresse no pátio, prosseguindo para o portão 015344. Ciente, autorizado, ingresso no pátio, posição, portão 01, trip 5344. Afirmativo, observando aí o gol no táxi. 805, ponto zero todo. Autorizado, alinhar e decolar, o vento 150 graus 8 nós, gol no 805. Alinhe e decola, 190, gol no 805. Projeto 899, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2.000 pés, altímetro no 018, reporte estabilizado. Desce 2.000 pés, altímetro no 018, autorizado ILS, F5899, reporte estabilizado. Controle de Salvador, objeto 1746, transfere sem canal, pode voar direto, tá? Objeto 1746, controle de Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na proa de TAP. Altímetro no 018. Identificou 050, foi de TAP no 018, 1746. Controle Salvador, boa noite, ao gol 1805, passa 2.000 pés na sua escuta, na PUCA. 1805, contato radar na decolagem, sul para o nível 370 na saída PUCA, transição de passo. 370 na PUCA, 1805. TAM 3152, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, TAM 3152, bom dia. Bom, bom. Controle Salvador, bom dia, gol 1896. Gol 1896, bom dia, controle Salvador, sem identificação. Desceu para o nível 060 na chegada Mare, altímetro no 018. 060-10-18 em Salvador, chegada a Mare, informação Bravo de Salvador. Informo que estamos comandando 250 nós na descida. Sim.